andrecdesmoral.com.br. Sua boca tá me insinuando, contempla a projeção divina, me elucida, me amando, me faz sentir calafrio, todas as exceções. Transcende a brisa do tempo e suas vibrações. Cacá, cacá. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela e na zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que faltou em mim. Vou levar em quadro e quando eu for lá, deixar acontecer naturalmente. Mulher que me deixa na ponta do pé. É normal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei e um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai realizar. Na ponta do pé, é normal. Se eu te vejo, já não fico mal. Sempre sonhei que um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai realizar. Sua boca tá me insinuando, contempla a projeção divina, me elucida, me amando, me faz sentir calafrio, todas as estações. Babá, transcende a brisa do vento e suas vibrações. Pra conhecer, a química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que faltou em mim. Vou levar em quadro e quando eu for lá, deixar acontecer naturalmente. Mulher que me deixa na ponta do pé. É normal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei e um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai realizar. Mulher na ponta do pé, é normal. Se eu te vejo, já não fico mal. Sempre sonhei e um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai realizar. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Vem pro meu mundo, neguinha. André CDs, o moral de Bicolor.